Fora meus mano que perderam a fé, eu compreendo. Porque também perdi a mim e não me arrependo. A gente aprende tudo errado desde pequeno. Fé de criança quando azeda vira veneno. Me derrubou quando escureceu, surtiu efeito. Doente eu sempre fui, foda é perder o leito. O corpo fraco, a mente voa, fumaça boa. E a sensação que desde os 11 eu corri à toa. Colo de mãe, lágrimas, palavras que até hoje empilho. A vida é isso, não falei, mas crescer dói, meu filho. Não fale de Deus nem do amor, faz favor, vai. Quanto menos cê fala, mais a ficha cai. Sábio se escriva, se sabe o que priva. Pra minha cegueira, tempi meus truta, foi lama e saliva. Discipula dopa, pô, minha alma viva. Um cala a boca na minhas próprias orações nociva. Transformei silêncio inverso num quarto sozinho. Alguns ouvidos no caminho pra minha coleção. Fiz predileção pelos ladrão, pelos bom neguinho. Mas arrancar os espinhos faz sangrar minha mão, então. Pedi o mínimo só, que é humildade suficiente pra enxergar em tudo sua unidade. Sensibilidade pra discernir a virtude, a armadilha de te reduzir nessa falsa amplitude. Mas o sopro que deu vida aqui é o mesmo que deu vida ali. Só não entendi a cruel separação da sua doutrina. Se a água benta molha só alguns na dúvida entre o mar e o rio. Saí dessa piscina, a empatia por crer parecido havia falecido. A embalagem mostra validade, recheio vencido. Não sonho com que esse mundo confesse, veja. Amei a luta, amei a prece, é somente que o mundo seja. Eu vejo na manhã gestos de alguém que me inventou. A brisa é vasta, o vento afasta. Toda fé que traz certeza, quem não gosta de surpresa. A vida basta. Eu vejo na manhã gestos de alguém que me inventou. A brisa é vasta, o vento afasta. Toda fé que traz certeza, quem não gosta de surpresa. A vida basta. Eu recebi as cartas de vocês e além dessas letras tremidas pude ler. Gritos de socorro pude ouvir, em cada olhar pude ver o desespero de não saber no que crer. Eu me identifiquei, pois só tenho pensado nisso, né? Prisado nisso, né? Focado nisso ao responder. A arrogância não vem do saber. Se o que quis ser evapora, agora é foda escrever. A rua é crua, se mostra pelos seus próprios sinais. Que já nem sei se nossos são também. Se a rua é nossa mais ou se já foi. Além de restos humanos, pobres gestos. Não gestos de manos pobres, mas pobres humanos restos. É complexo, sem nexo, complexo demais. O mundo é pequeno e a terra é todo o universo. Eu peço mais respostas pros meus medos, não. Mais noites pra dormir, não. Peço mais unha pros meus dedos, paciência. Onde caiba toda a minha incoerência. Goles secos que saciem minha sede de mudança. Embora tudo pareça que fortalece a distância, vejo a dúvida como a bênção comum que nos alcança. A ignorância nos iguala, sincero desapego. Perdão se minha resposta é meu pedido de arrego. Pra que não faça sentido nada mesmo, só o aconchego solto. Esse é o vento, viu? Refresco a todo leigo. Faz no peito aquela que excedia o entendimento. É a própria que buscava quando tentava entender. Só voltei pra poesia, pra valsa onde basta ser. Eis minha confissão de amor pra quem não quero conhecer. Eu vejo na manhã gestos de alguém que me inventou. A brisa é vasta, o vento afasta. Toda fé que traz certeza, quem não gosta de surpresa. A vida basta. Eu vejo na manhã gestos de alguém que me inventou. A brisa é vasta, o vento afasta. Toda fé que traz certeza, quem não gosta de surpresa. A vida basta. A vida é uma brisa, você não precisa entender. O vento não avisa, sopra o que te escraviza, brother. A vida é uma brisa, você não precisa entender. O vento não avisa, sopra o que te escraviza, brother. A vida é uma brisa, você não precisa entender. O vento não avisa, sopra o que te escraviza, brother. A vida é uma brisa, você não precisa entender. O vento não avisa, sopra o que te escraviza, brother. A vida.